JCast. Olá. Olá. O que você tá fazendo aqui, cara? O que, que você está fazendo aqui, né? Você que me convidou. Ai. Nem vem, me expulsar da sua casa. Então, vamos tentar explicar isso. O Darko viajou, né? Peraí, Johan, dá um oi aí. Johan. Oi, já falei. Pronto. Oi. Olá, pessoa que tá em Santos. E aí? Tô vendo aqui o outro, o que você continua tomando conta do meu podcast, aquilo que você tava fazendo, vai lá. Fazer o quê? Eu tô tomando conta do podcast. Primeira vez que eu tô gravando em dupla, isso é horrível, porque falam de irmãos siameses e tá aqui eu fazendo a parte de irmãos siameses. Microfone passando pra lá e pra cá, né? Coisa linda. É aquela beleza, né? Tudo bem, né? Eu gostava do meu headset, sabe? Quando eu gravo de Wave. É mais confortável, né? Tem menos calor humano, menos uma troca, assim, de fluidos, enfim. Fluidos não rola, cara, na boa. Não rola. Cuspe, saliva. Não rola. Ai, ai. Então, né? Madoka acabou, né, Johan? Acabou, cara. E aí, qual é o seu sentimento? Tristeza. Tristeza? Só tristeza? Não, cara, eu vou te falar, valeu a espera. Se eles demoraram pra poder... Se não tava pronto, eles demoraram todo esse tempo pra terminar e deixar do jeito que foi, do jeito que ficou, valeu muito a pena, cara. Foi uma das melhores coisas que eu vi nos últimos tempos. Um dos melhores finais, Sim, íntegro, assim. Uma série que do começo ao fim foi bem feita. Foi interessante, foi boa, bem animado. Muito bom. O Juba já viu, então... Sem spoilers, o que você achou? Cara, foi assim, eu vi até... Você maratonou, né, cara, basicamente. Você tinha visto o quê? 4 episódios? 4 episódios, aí o Dark fica pressionando. Então, Madoka é foda. Eu fiz maratona, né, fiquei até 3 horas da manhã. E não consegui dormir depois disso, né? Foi um final que... Beleza, né? Mas até polemizei no Twitter e tal. Será que Madoka é o Evangelion da nova década? Você acha, Johan? Não, acho que não chega a ter tanto impacto assim. Eu acho que foi bom como uma nova maneira de contar um tipo de história que já existia. E a qualidade é indiscutível. Mas eu não sei se chegou a ponto de ser um novo Evangelion. Eu mas acho assim, é uma que coisa... O final, que... É que o pessoal tá muito, né, falando de Evangelion, porque o final foi bem Evangelion. É, o final foi End of Evangelion, um crossover com Len, né? Mas assim, eu acho que a gente só vai poder saber se é um novo Evangelion no futuro, vendo a influência que isso vai ter nos outros animes, se vai ter alguma influência, porque eu tenho as minhas dúvidas se existe espaço pra algo do tamanho de Evangelion, do jeito como Evangelion foi hoje em dia na indústria. Eu acho que comparar contra o anime de 20 anos atrás, né, quase, né, anos, década de 90. É, uns 15 anos atrás, é meio tosco, né? Porque cada época tem suas características, suas... É, sim, como eu falei, né? Não sei se a indústria de hoje em dia comporta um Evangelion do jeito que foi. E a série, pra mim, vai... se ela vai ficar, se ela vai deixar marcas, isso aí só o tempo vai dizer se vai nascer séries derivadas do que Madoka representou. Se for, é a era da Madoka. Agora, se não for, outra coisa aí vai vir ano que vem, ano próximo. Vamos ver. Eu acho assim, eu acho que certamente vai influenciar. Só que eu acho que é muito difícil você criar espaço pra que novas séries tenham fins tão épicos. É muito profundo, é muito pesado, entendeu? Você não dá pra você fazer várias séries com essa intensidade emocional, com essa carga emocional, dito que Madoka teve. E eu acho que sim, vai influenciar, mas eu acho que pra até aparecer uma coisa nova, assim, usando esses elementos, vai demorar um pouco. Sim, o que eu tô falando mesmo é que, sei lá, depois de Evangelion, várias outras séries tentaram simular aquilo, né? Uhum. Algumas foram mais bem sucedidas do que outras, mas eu não sei se isso vai acontecer agora com Madoka, ou não, se vai ser só mais uma série e a indústria vai continuar do jeito que tá. Mas, de qualquer forma, Johan, você acha que vai ter mais temporadas? A gente tem 2 mangás, né? Tem o Madoka e tem 2 spin-offs em mangá, o Oriko Mágica e o Kazumi Mágica. E será que vai ter mais anime no futuro? Eu acho assim, eu gostei muito da série, então eu ficaria feliz se tivesse, mas eu não vejo necessidade. Eu acho que do jeito que acabou tá bom, e eu acho que até os elementos que eles inseriram no final, que foram umas coisas bem rasinhas, assim, até com outros inimigos e tudo, foi bem que pra deixar meio implícito, assim, ó, tá aí, tá resolvido, daqui pra frente elas se viram sozinhas, então, tipo, não sei, eu acho que não precisa. Mas se tiver, legal. Porque assim, a série pro espaço, pra que a gente possa ter outros produtos no mesmo universo, e até mesmo com as mesmas personagens. Pra não vou dar spoiler, mas até mesmo com as mesmas personagens com um clima diferente, se é possível ali dentro. Mas você entende assim que o tipo de história que ficou foi uma coisa, uma parada meio emocional, assim, uma coisa meio, uma mensagem muito profunda pra você pegar, criar uma outra história. Se ela for rasa demais, ela vai sofrer inevitavelmente comparações e ela vai perder todo o seu valor. Pois é, o patamar ficou tão elevado que agora o que vier com o mesmo nome vai sofrer uma comparação de um tipo e vai ser destruído por isso. Pois é, mas eu não espero algo com as mesmas personagens. Eu espero com outras personagens em outros momentos da história, que tem alguns que eu quero ver muito enfim, eu não espero com as mesmas personagens, não. Talvez com outras personagens a comparação não seja tão grande, talvez primeiro em outros meios, talvez daqui a um tempinho, quando a poeira baixar, não sei. Cara, eu acho que cada série tem o começo, meio e fim. Continuar é o que eu falei mais cedo sobre Code Geass, Macross, outras séries aí que tem continuações e muitas vezes desnecessárias. Eu acho que tem Madoka encerrou com uma qualidade. Continuar agora seria muito pegar na onda, assim. Talvez pode ser um filme, talvez, não sei. Um filme seria legal, né? Pode ser, mas não consigo ver aquelas mesmas personagens em outra história, sabe? A história delas foi fechada ali. Eu acho que, eu até pelo estilo do Shaft, assim, o Shaft tem, ele faz muitas segundas temporadas, né? Quase tudo que tem deles tem uma segunda temporada. Uhum. Não sei. Tem que esperar mesmo. Meio difícil de prever o que vai acontecer. Agora, o Gen lá, esqueci o nome, acho que é Urobot Gen o nome dele. Ele falou que se tiver uma segunda temporada, ele quer fazer uma coisa mais slice of life, né? Uma coisa mais cotidiana. Porque, coitado daquelas garotas, elas sofreram tanto que agora ele quer vê-las felizes e vivendo uma vida normal. Isso não significa que vai ser verdade, né? Eu sei, óbvio. Provavelmente ele tá brincando. Mas, enfim. E eu tô aqui sozinho, mas eu tenho que comentar, né? Doctor Who. Começou hoje, no dia da gravação, a nova temporada. O que eu quero dizer é que o Sr. Darko, que assiste o Doctor Who, chega com aquela cara de interrogação na minha frente. Eu estava assistindo Nihonjin no Shiranai Nihongo. Que é bem divertidinho, né? Que é divertidinho, leve. Eu tô tentando assistir coisas que não me fazem pensar em Madoka. E aí, o Darko chega com aquela cara, meu Deus, Doctor Who e tal. Eu falei, meu, tudo bem, um dia eu assisto isso aí. Falando em Madoka, já tá rolando um fanfic crossover de Madoka com Doctor Who, né? Tô sabendo, né, então. Mas o Johan esse ano ele já prometeu, né? Que esse ano, nas férias dele, nas férias infinitas do Johan, ele vai... As férias do Johan são tipo Endless Eight. Isso. Ele vai repetindo durante... Tem vários loops, né? Aí depois ele começa a trabalhar e também são vários loops. Ele fica alternando. O tempo só segue quando eu começo a trabalhar. Entre esse período aí eu fico vivendo um looping de coisas que eu faço. Então significa que você tira férias por ângulos diferentes, é isso? Você mostra suas mesmas férias em vários ângulos diferentes. Isso, exatamente. Exatamente. Assistir todos os animes das temporadas que passam, séries longuíssimas, filmes, consigo fazer tudo. É então, o que acontece quando você fica metade do ano coçando o saco, né? E coçando o saco, né? Assim, cara. Não, em compensação, na outra metade você trabalha pelo ano todo. Eu trabalho demais. Eu ainda tô em choque. Emprego desse? Nossa, sério? Tirar férias metade do ano é uma coisa que todo mundo... Não é bem metade do ano, não exagera, não valoriza. É longo, mas não é metade do ano. É por aí. About that. E eu tô esperando um ovo de Páscoa. Quando que você vai me mandar? É mesmo? Não sei. Um dia que você vier aqui, agora que você tá perto, né? Aí eu te entrego um ovo. Cara, vim trazer você, poxa. Eu tô trabalhando agora, sou um assalariado lá das 9 às 6. Você tá aí vagabundando de perna pro alto o dia inteiro agora. Vem me visitar, caramba. Pois é. É, quem sabe? A gente combina aí. Tem que ver se eu existo primeiro, né? Você tinha que convidar ele pra ir pra praia, né? Você vai pra praia, Johan? Eu nunca tinha pensado nisso. Você vai pra praia? Tô imaginando o Johan sem camisa, todo branquelo na praia. É, exatamente. Eu não vou pra praia. Eu moro assim, se eu esticar a cabeça da minha janela, eu vejo a praia. Mas eu não vou na praia, não. Não tenho costume, não. Nunca vai. É que assim, quem mora aqui, vê a praia todo dia, a gente não gosta de praia. Quer dizer, a gente é ótimo generalizar, né? Eu não gosto de praia. Então, sei lá. Mas se quiser vir aí pra vir na praia, tudo bem. Beleza, eu vou te levar na praia e vou tirar uma foto sua branquela sem camisa pra botar no Jcast. Demorou. Nossa, que coisa sexy, hein? Ó, então vai ser ele com pose de autorofilista ainda. Tá, então vamos pra terceira parte dessa temporada que não acaba nunca, né? Tem mais o quê? Uns 10 episódios, uns 10 animes aí pra gente falar. Valeu, tem bastante. Isso aí, agora é meu momento. O Juba tá indo embora. É, se despeça, Juba. Adeus, pessoal do J-Cast. Então, pra última parte, finalmente, dessa temporada, vamos começar com um anime que saiu desde a primeira semana e que demorou pra caramba pra ser um fansub, só saiu agora, que foi o Hoshizorae Kakaru Hashi. O que você achou, Johan? Achei bem parecido com o outro que a gente já falou, só que com uma pequena diferença. Ele lembra bastante Iroha, só que um Etiroha. Um Iroha com a parte, assim, sabe, mão no peito, calcinha, essas coisas assim. Cara, eu vou dizer que eu gostei bastante de Hoshizora. Eu esperava bem menos do anime, sabe? Em geral, você achou legal ou não? Não, eu achei bem fraco. Eu achei, assim, é um harem mesmo. É um animezinho pra você ficar vendo calcinha, vendo situações et mesmo. Eu não achei muito legal, não. Não vou assistir mesmo. Eu talvez assista mais um episódio, não sei, pra ver se continua me pegando. Porque o que acontece? É baseado numa visual novel e você vê que ele é bastante fiel, sabe? Você consegue ver ali todas as situações visual novels, consegue enxergar as cenas, você consegue ver quando o cara ativa uma flag, sabe? Quando ele faz uma escolha, ele é bem, bem fiel, bastante, parece ser bem fiel. Eu não sei porque eu não joguei a novel, eu acho que nem tem tradução, acho que só tem em japonês. É, eu acho assim, você vai ter vários elementos legais aí, só que, tipo, coisa mesmo de erogê, né? Essas coisas assim, pra você ativar a tua imaginação nesse sentido erótico mesmo, né? Eu não... Tem tanta coisa boa pra assistir que fica meio complicado assistir. Mas aí que tá, ali você consegue perceber uma tendência que tá no erogê nos últimos anos, que é de você quebrar alguns clichês e acabar substituindo por outros que acabam virando novos clichês. Por exemplo, o papel daquele irmão. Aquele irmão, ele deveria ser uma garota, certo? Deveria ser uma loli no erogê, a princípio. Só que não, ele é um garoto. O que atualmente acaba virando uma outra tara muito específica que tem crescido dentro do meu otaku, que é a tara por shota, né? Por straight shota. Então você vê que ele tem umas quebras de paradigmas, as personagens não são assim tão vazias, você consegue achar divertidinho. Tem uma piada nesse episódio que me fez rir alto, que foi a do Pinko. A trama é o seguinte, esse cara ele se mudou pro interior por conta do irmão dele. O irmão dele é muito doente e tal, ele se mudou pro interior pra um ambiente mais saudável. Falar que ele é um irmão já é um spoiler, né? Porque você até ele chamar ele de irmão mesmo, você acha que é uma garota, né? Porque menino é bem afeminado, né? Dá pra ver que é um garotinho, mas ele é completamente diferente do irmão, né? O moleque é louro e tal, todo europeu. Mas dá pra perceber que é um garoto, sim. E ele se muda pro interior, e aí no interior ele vai conhecendo várias garotas que moram ali, que estudam no mesmo colégio, tem... É uma pensão, não é? O que é aquilo? É uma pensão, não é? É um onsen, né? Aquelas pensões... Não sei se é um onsen, é uma pensão mesmo, assim, no como se fosse no interior. Então, pra descansar e tudo, com certeza que tem onsen, porque todas essas pensões têm onsen. Então é um hotelzinho no meio do mato, assim, pra você descansar, passar as férias. E aí ele vai ficar por lá, tem várias garotas à volta dele, e a trama basicamente vai ser essa, vai ser ele se relacionando com essas garotas, se apaixonando por uma, outra querendo ele e tal, tal, tal. Basicamente como um erogue, né? Mas eu achei interessante, achei assim, o setting é interessante, que ele se passa no interior e ele explora bem esse lado de interior, sabe? Mostra o que as pessoas fazem, a parte ali mais selvagem no interior, o mato e tudo mais, riozinhos, córregos. Você consegue de fato se sentir no interior, ele não tá só te dizendo, olha, nós estamos no interior. Você consegue se ambientar bem no interior. Você tem um irmão e as garotas não são assim tão chatas, sei lá. Assim, eu acho que é uma forma válida de você fazer um anime baseado no erogue. Não faz mal a ninguém e eu consigo entender quem gosta. Agora, uma coisa interessante é que esse anime passa às 9 da manhã. Ele passa às 9 da manhã de uma segunda-feira no HX. E... Talvez por isso que ele não seja tão explícito. Eu não achei ele muito explícito, você achou? Não, realmente, ele não é muito explícito. Mais uma coisa assim, comédia erótica, né, de situação. Ele tem umas piadas... Mas é como eu já falei pra vocês, né, que vocês falam esse negócio de horário, mas pro japonês esse negócio de horário não é igual ao ocidental. Às 9 horas da manhã, ninguém tá em casa vendo isso. Isso aí depois o pessoal vai assistir, né? Sim, mas de qualquer forma, você tem que convir que anime de otaku não costuma passar às 9 da manhã. É. Talvez tenha um slot perdido por aí que eu não sabia que existia, mas é só um slot. Não é uma coisa mais comum do mundo. É, pode ser que ele nem vá ser tão, assim, nem vai ser tão hentai assim, exatamente por causa disso, né? É, e talvez seja uma coisa boa, né? Seja um bom limitador que vai fazer essa série ir para lados mais interessantes. E, inclusive, por exemplo, eles têm piadas sexuais, sim, ali, só que elas são bem... Elas são mais ditas do que mostradas. Ele chega nessa pensão e ele abre, vai tomar um banho. Quando ele abre, né, entra no onsen, na casinha de banho lá, tem uma garota limpando. Uhum. E ele tá sem roupa. E aí começa toda aquela confusão, tal, corre pra lá, corre pra cá, cai nos peitos, tal. E ele cai nos peitos da manager do hotel e cai no chão, de perna aberta. Uhum. E aí a manager só olha assim, sabe, dá um risinho e fala, pink, rosa, rosado. Eu achei interessante, sabe, mexer com isso, mexer mais com a parte sexual do cara, com o corpo do cara, do que com o corpo das garotas, entendeu? Talvez a série acabe indo por uns caminhos interessantes por conta da censura e pelas formas criativas com que eles vão ter que colocar o conteúdo sexual pra não ficar tão explícito assim pras 9 da manhã. Uhum. Ou não, né? Ou não. É. O estúdio... Oi, fala. Ela também tem um espaço pra dar uma desbancada assim, virar um negócio bem explícito, não sei, aí tem que ver realmente. É, sim, eu tô falando do primeiro episódio, né? Deu pra ver mais um ou dois episódios pra ver se eu continuo assistindo ou não. Assim, se você não se importa, se você gosta de um harém, ou se você gosta de um visual novel, ou se não tem preconceito, assiste o primeiro episódio pra ver se te agrada. Assim, não, é o que eu sempre falo, né? Tipo, tem que assistir o primeiro episódio. Todo mundo tem que assistir, porque as nossas opiniões são nossas, né? Quem sabe você não gosta por um outro elemento que seja, né, mais específico do seu gosto. Pois é. O estúdio que faz é o Doka Kobo. O estúdio que faz é o Doka Kobo. Eu nunca ouvi falar desse estúdio, você vai falar? Nunca ouvi falar também. Essa temporada apareceram alguns estúdios e novos aí, né? Algumas coisas assim que a gente nunca tinha ouvido falar. É, né? Tem alguns que mudaram de nome, alguns novos, mas eu imagino que nessa temporada seja até bem comum, porque essa temporada é a temporada com mais animes do ano, né? É verdade, é verdade. Então deve ter muito estúdio que só faz anime nessa época. Olha, tô dando uma olhada aqui. Eles basicamente trabalhavam como estúdio de suporte. Eles não tinham nenhum anime que fosse deles. Second Key Animation, né? Isso. Uhum. O único que eu tô vendo aqui com Animation Production mesmo é esse. Eu acho que é o primeiro... Não, tem outro aqui, ó. Myself Yourself é deles. Uhum. E pelo visto só... É, basicamente eles trabalhavam com essa Second Key Animation e Between Animation. Eles não eram carro-chefe de nenhum anime. Pelo visto, é o primeiro anime deles ou um dos primeiros. Engraçado, porque eles estão aí desde 73. Nossa, caramba. Então, pelo visto, eles eram especializados nisso mesmo. E dessa vez eles resolveram mudar um pouquinho de ramo. É, mas o estúdio era menor, era um estúdio de apoio mesmo, de suporte. E aí, depois de participar de várias coisas, eles conseguiram dar uma crescida. Vão começar com isso daí. É, vamos ver, né? Pois é. Então, a qualidade de animação não é ruim, né? Eles têm uma qualidade. Qualidade de produção boas, né? É, mediana pra satisfatória, né? Não é incrível, mas pra aquele tipo de história tá ótimo. Uhum. Então, Hoshizora e Kakaru Hashi é da Doka Kobo, passa na 8X às 9 da manhã na segunda-feira. E o próximo é entrando no Noitamina. Que Noitamina, essa temporada, tem que se segurar muito bem, porque na temporada passada eles tiveram um dos ratings mais baixos desde a criação do bloco. Com Fractale, teve todo um bafafá com Fractale, né? O Yamakan já falou que vai se aposentar, não vai mais dirigir. E Horomusko, talvez por ser um produto muito voltado para os leitores do mangá e não para o público geral, também não segurou muitas pontas. Então o bloco vai ter que dar uma levantada nessa temporada. Eu acho que eles já dá para perceber que eles estão fazendo isso pelos títulos. Uhum. E eu acho que o problema foi, tanto no Fractale quanto no Horomusko, foi ritmo. Perdeu o ritmo nas duas as obras, se perdeu o ritmo no meio, e nas duas eles só recuperaram no final. Eu concordo, e mais do que isso, no caso de Horomusko, como eu falei, né, ele é visivelmente feito pra quem já leu o mangá. Não, mas tipo assim, eu tô falando, uma pessoa que tá assistindo, o meio de Fractale, se você não assistir o meio de Fractale e não assistiu o meio de Horomusko, você não perde nada. Tanto que eu cheguei a te falar no meio, que eu pulei um episódio de Horomusko sem querer, e nem me liguei. Não percebeu. Eu só percebi quando eu fui colocar na pasta, eu falei, ué, cadê o oitavo? Aí eu... sétimo, nono, eu caramba, nem vi e nem percebi. Porque tava tão fraquinho, tão chatinho que nem passou batido, né? Não, em geral eu acho aquele meio interessante, mas eu imagino que no mangá, como sempre, é mais interessante, né? Ele é um anime de, a impressão que eu tenho do anime de Horomusco é isso, que ele tá ali pra... Pra quem já leu o mangá, é fã e quer ver aquela coisa linda que é o anime, porque o anime é lindo. Visualmente. É visualmente, né? Mas enfim, então nessa temporada eles vieram primeiro com Si, The Money of Soul and Possibility Control. O que você achou, Yoha? É um shonen do Noitamina, né? Não é? É tipo assim, nós nos afastamos do nosso público, agora nós vamos nos aproximar mais do que nunca, né? O Noitamina, que era conhecido por fazer animações mais adultas, com temas mais, né, mais diferentes, assim, um negócio mais, mais elevado, né, mais maduro... Voltou, né? Voltou pra Shonen Jump, né? Sim, e essa temporada eu tô com a impressão que tem muitos títulos que são... Tem toda essa estética Shonen, às vezes são Shonen mesmo no produto original, e tem todo esse poder Shonen, mas eles são diferentes, eles parecem ser pra um público mais maduro, sabe? Mais adulto, não mais maduro, mais adulto. Parece ser, assim, é Shonen pra jovens adultos, essa é a impressão que eu tô tendo de DC, de Deadman Wonderland e de Aono Exorcist, esses três animes. Parecem ser muito voltados pra esse público. E eu vi muita gente comparar assim com Higashi no Eden, com Eden of the East. Eu não concordo muito não, você concorda? Não, totalmente não, claro, né? Não. O pessoal, basicamente, eles disseram isso pautado no tipo de animação, assim, mais ou menos, no tipo de clima e na correlação da história com a língua inglesa, basicamente, baseado só nisso, porque eu não consegui ver mais nada que possa correlacionar os dois. É, eu acho que o fato de você ter o dinheiro lá, né, as pessoas devem estar ligando por causa disso, que você não necessita. Quer explicar? Vamos falar da história primeiro? Melhor, né? Esse ponto é você, porque eu fiquei muito confuso. Vai lá. É, não, é assim, o cara, o moleque que tá sem dinheiro, tá passando dificuldade, ele tá fazendo faculdade, como no Japão é caro, ele tem dois empregos, então ele estuda de manhã, trabalha o dia inteiro em outros dois empregos, e aí ele vai no banco e ele vê lá, nunca tem dinheiro, ele tá querendo economizar porque ele quer uma vida normal com uma esposa, filhos e tudo mais. Uhum. E nisso que ele tá passando necessidade, aí aparece o Johnny Depp. Johnny Depp? É. Aparece uma mistura de... Como é que chama? Cara, essa temporada tá muito hollywoodiana, né? A gente já teve Keanu Reeves na parte passada e agora Johnny Depp. É, porque é um personagem do Johnny Depp na Fantástica Fábrica de Chocolate, né? O Willy Wonka é ele ali, é o Johnny Depp ali. E aí ele aparece e oferece pro cara... Oferece não, ele fala assim, ok, tá aqui todo o dinheiro que você precisa, muito dinheiro, venha para o mundo dos negócios onde você vai batalhar. É, quando se fala mundo dos negócios, não é um ambiente corporativo, é um outro mundo, é o Digimundo. É mais ou menos o Digimundo onde você ganha dinheiro lutando. Aham, uhum, é um mundo bem digital mesmo, né? Ele é um ambiente digital. Eles têm tipo avatares, como se fossem uns avatares, uns bichos assim que andam com ele. No caso do rapaz principal é uma garotinha e com chifres. E aí nessas batalhas você ganha dinheiro. Se você ganhar, você ganha dinheiro. Como você investindo em você mesmo. Mas não fica claro por que isso existe, nem isso, nada disso. Isso, não, né? Não. É, parece que assim, ó. Parece que os elementos são elementos de shonen, que são elementos bem simples. Por exemplo, uh-huh. O cartão, que é, sabe, o cartão é tipo uma pokebola. Você guarda aquele teu monstrinho lá dentro, ele fica lá dentro fazendo abdominal. E... não, é verdade, só parece. E aí você tem essa ambientação shonen, mas a história ela é um pouco mais adulta, porque ela é mais voltada pra esse negócio de que, né, a galera sem dinheiro, como é difícil, que o dinheiro fácil é complicada, ele sempre traz alguma coisa de ruim junto. A gente tal. Poderia até dizer que tem um pouco de Higashi no Eden, talvez misturado com Summer Wars, né? É. Assim, bem de leve, né? São elementos assim que apareceram em outros animes, mas bem de leve, assim, né? Sim. Eu coloquei tipo assim, é um novo estilo de batalha, né? Que é o Trading Credit Card Battle Game, né? É esse o nome? Não, você que deu. Não, eu inventei esse. Ótimo. É o jogo de cartas de cartão de crédito. Ao invés de ser de cartas, você vai usar o seu cartão de crédito pra lutar contra os outros. É isso. E eu invoco o meu Visa com limite de não sei quantos milhões. É isso. Mas é isso, né? Não, você invoca basicamente o seu é isso. De crédito, você tira o demônio que tem lá dentro do seu cartão de crédito, porque é isso que o especial é isso, né? Você tira o teu limite especial ali de dentro daquele cartão de crédito, ele toma uma forma, você luta contra outras pessoas e ganha dinheiro. É isso. É o Yu-Gi-Oh! Misturado com o Aprendiz. Nossa, cara, você tá fazendo uma salada de frutas pra tentar explicar isso, que tá complicado. Mas, ó, imagina se você pegar o Yu-Gi-Oh! E botar o Justus vestido de Willy Wonka. É isso, acabou, o anime é isso, entendeu? Mas assim, esse seria. Eu achei muito estranho, tanto que quando eu baixei, eu falei assim, Noitâmina. Eu olhei assim, eu falei, não, peraí. Aí eu voltei, olhei na Wikipédia e falei, realmente é do Noitâmina, que estranho, né? Uma mudança mesmo, assim. O Noitâmina, ele tenta de tudo, né? O que, inclusive, não sei se no fim das contas é bom. Que é um bloco que começou com visando o público feminino adulto, né? No início você só tinha Josei lá, só tinha Ronin Clover, no Dame Cantabile, sabe? E esse tipo de coisa foi praticamente... foi deixado de lado, né? Por completo. Uhum. E o bloco começou a experimentar, e experimentar muito de tudo. Uhum. E aí de vez em quando você vê uma coisa que ainda é pra esse público, tipo Kuragehime... Mas não é mais a maioria. A grande maioria agora são animes que experimentam de vários gêneros diferentes. O guia é válido, né? Porque é interessante. Que nesse, apesar desse ser parecer ser bem bobinho assim, parecer ser só mais um Battle, né? Isso, um ele, battle tem, manga, ele tem pano pra manga. Você pode desenvolver um backstory ali muito sério, sabe? Agora a gente já tá, né? Deu um tempinho aí pelo né, esse negócio do Dark mudar. Deu pra assistir mais episódios. Eu assisti o segundo desse daí. Deu pra entender que vai ter um dilema ali, porque eles usam como se fosse um dinheiro falso. Ah, é? Eu tenho um dinheiro preto lá que é como se fosse um dinheiro falso. E aí o moleque fica no dilema de usar ou não. Aí tem o cara lá, que é o cara mais experiente, vai ajudar ele, porque ele conseguiu ganhar a primeira batalha sem conhecer nada do jogo. E aí vai, parece que vai ter um enredinho ali um pouco mais maduro ali, uma coisa um pouco... vai trazer uns questionamentos um pouco mais diferentes, assim. O que é mais próximo do que o Noitâmina costuma fazer, né? Sim, e eu meio que espero que isso vai acontecer, né? Porque é até Fractalion. Porque a gente não esperava que viesse algo assim. No último episódio entregou algo assim. Então, mas enfim, Si, The Money of Soul and Possibility Control, ou só Si, que é muito mais fácil. Uhum. É da Tatsunoko, é o segundo anime da Tatsunoko dessa temporada, né? O primeiro é Sketch Ness. Passa na Fuji TV às 1h45, no Noitâmina. Na madrugada de quinta pra sexta. E o outro anime do Noitâmina, também bem diferente, é o de nome enorme. Anohime tá Hana no Namae wo Bokutachi wa Amada Shiranai. Uhum. Que me apresentou num primeiro momento a personagem mais irritante do mundo. Você se irritou com ela num primeiro momento? Assim, ela parece muito a Nessa do Fractale, né? Uma Sim, coisa... mas ela é ainda pior do que a Nessa, né? É que assim, não achei tão irritante assim, mas deu pra entender que tem um motivo ali, por que ela tava enchendo o saco do moleque. É aquela e coisa. Ele mesmo que explica, né? Num primeiro momento você fica, gente, o que é isso, né? Porque tem esse cara e tem uma criança irritante, uma garota irritante. Não dá pra saber direito se é uma criança ou não, porque às vezes você tem esse character design que parece loli, mas não é. E ela é muito irritante, né? Ela fica perturbando ele como uma criança. Uma criança aí de, sei lá, 9 anos, 8 anos. Tem que explicar o enredo também, né? Uma criança mimadinha. E depois a gente descobre qual é o backstory dela, e aí você acaba simpatizando com ela, no fim das contas. Uhum. Você consegue entender toda a trama. É, porque começa assim, tá lá o moleque, né, ele tá meio triste, meio depressivo e tal, e aí do nada aparece, tem uma garota falando com ele, pedindo coisas pra ele, e dá a entender que só ele tá vendo ela. Sim, então sim. Ninguém mais consegue ver ela. Aí você vai até metade do episódio vendo isso, de que como ele tá lidando com ela e tudo, aí começa a aparecer... No meio você tem os flashes da infância dele, ele isso. Criança com a garota... E aparece essa garota. Então, até o meio do episódio você fica pensando, pô, será que ela é uma amiga imaginária dele, que ele sempre teve? Porque ele fala que ela reapareceu, que ela voltou. Então quer dizer que ele via ela e depois não via mais. Então você começa a achar que é alguma viagem da cabeça dele. E aí, através de uns flashbacks, vão mostrando que tem alguma coisa a ver com um acidente que aconteceu, com um problema que aconteceu com essa galera, que aparece em outros personagens, com os amigos dele. Ele reencontra outros amigos de infância que estavam nesses flashbacks, né, que aparecem assim no meio do anime, e eles estão crescidos agora, estão com a idade dele, e eles comentam sobre um acidente, sobre essa garota, e fica no ar assim, num primeiro momento, o que aconteceu, até que a gente descobre que ela morreu. Uhum. E você não sabe se o cara realmente vê o fantasma dela, ou se ele tá vendo, é uma alucinação, sabe, se ele, é porque ele parece ter tido algum envolvimento maior no acidente, talvez o acidente tenha sido uma culpa dele, se tenha sido culpa dele que ela morreu. E aí não fica claro se ele vê a garota porque ele por um trauma, ou se a garota realmente tá ali, realmente é um fantasma. Não fica muito claro isso. Apesar de pender mais pro fantasma, né? Porque tem momentos que ela deixa ele, vai visitar a família dela e tudo mais. É, então. E aí eu li em alguns blogs aí o pessoal falando desse título, dizendo que essa história é extremamente triste. Não, assim... Falaram que eu li num blog aí um cara que é muito bom, que eu gosto, e ele falando que se for seguir a obra original, vai ser um negócio, assim, triste de você ficar depressivo depois de assistir. Eu anotei então... aqui, cara. No primeiro episódio foi a sensação que me deu, que era uma garantia de choradeira, cara. E choradeira pesada. Essa história não tem como ir pra nenhum lado feliz. Ela com certeza vai acabar de uma forma muito triste. É, parece que eles vão mostrar como o relacionamento dos personagens e mostrar como eles acabaram um se decepcionando com o outro. E é um enredo que parece bem interessante, né? Um conceito meio original de você ter ali essa garota voltar, meio que dizendo que a culpa não é dele, né? Ou então você não sabe se aquilo é uma alucinação dele por um trauma que ele teve quando essa garota morreu. Então tem um espaço aí pra dar uma avançada no enredo e ficar bem legal, né? Ficar bem interessante. E não é só isso, né? É um anime que parece tratar muito sobre a vida adulta. Talvez por ser um momento que ele precisa enfrentar esse trauma de infância dele, você acaba vendo muitos amigos dele que eram de um jeito quando criança e agora são diferentes, e ele tem que lidar com isso de certa forma, sabe? Pessoas que se afastaram. É, parece que o tema principal ali nem é sobre a garota que morreu e o fantasma, mas sim em virar adulto, crescer e ter que virar adulto, ter que superar todos os seus problemas de infância e adolescência e conseguir entrar na vida adulta de uma forma plena, né? De uma forma saudável. E... É, essa transição, né? Da adolescência pra vida adulta, pro ser adulto, né? Então isso realmente te deixa ali, né? No meio ali, você acaba ficando perdido e fala muito disso, né? De como lidar com sentimentos novos, emoções novas. Sim, e que é um tema que... É um tema que já mexe com todo mundo no fim das contas, né? Porque... Não tem como você não se identificar, né? É, se não mexesse com todo mundo, não existiria nostalgia, né? Todo mundo sempre sente falta, saudade da infância. Então, é natural esse tema por si só já mexer com alguém. E aí, se ainda envolver amigos e morte e fantasmas e tudo isso, é garantia de muito choradeira. Agora, uma coisa interessante. Esse anime tem algo em comum com Fractale. Ele traz um diretor que ultimamente, nos últimos anos, só tem trabalhado com animes mais voltados pro público otaku. Ele é o diretor de Toradora e de Toaru Kagaku no Ryogan. É o Tatsuyuki Nagai. Só que esse cara também foi o responsável por dirigir a segunda temporada de Honey Clover já dentro do Noitamina. Então, não sei, ele parece meio que juntar os dois, né? Porque a fantasminha, no fim das contas, ela tem um certo moe, né? Rola, inclusive, insinuações sexuais ali com ela, quando ela tá felizinha no colo dele e tudo mais. E ele cresceu, né? Então agora ele tem hormônios. Enfim, eu acho que no fim das contas ele pode fazer algo que Fractale tentou fazer e o público não comprou muito. Que é juntar os dois mundos. Juntar esse lado mais maduro e mais sério do anime com o moe, com o lado mais otaku. É, porque assim, tem que ter fanservice, né? Não tem jeito. Então, a questão é do bem feito ou do mal feito. E eu acho que realmente segue essa linha do Fractale de você usar de uma... Sabe, como uma... Só uma forma de paparicar o público, né? De você dizer, ó, tá vendo aí, ó, um servicezinho pra você. Mas nada de mau gosto, né? Mas eu fiquei confuso com uma coisa aqui. Você falou sobre seguir a história original, mas eu tô vendo aqui que não é baseado em nada. É uma história original. É uma história original? Pelo menos na Wikipedia, não sei no resto. Vamos ver em outro lugar. Pode ser baseado num livro, pode ser, não sei. Pode ser. Na Wiki me disseram que é original. Na NN também não tá dizendo nada sobre ser baseado em algo. Não tô achando, no staff, não tô achando nenhum original story. Quem faz os roteiros é o próprio Tatsuyuki Nagai e um outro pessoal aí. É, eu acho que é original, cara. Bem, então, a gente não sabe se teve um original, né? Lugar nenhum parece apontar, mas o Johan leu no Sankaku. O Sankaku não é muito confiável. Então não dá pra gente saber se tem uma história original, mas de qualquer forma, tendo ou não tendo original, fica bem claro que essa história vai pra um lado bem triste. Tem material ali pra muita tristeza ainda. Anohime tá Hana no Namae wo Bokutachi wa Amada Shiranai. Qual seria a abreviação pra isso? Ah, Anohana. Anohana? Anohana, é. Ah, Anohana. Anohana. A tradução seria aquela... Nós ainda não sabemos o nome daquela flor que vimos aquele dia. Bonitinho. Enfim, a Anohana é do A1 Pictures, que é mais uma coisa em comum. O A1 Pictures, se eu não me engano, o Yamakan, ele é presidente lá ou algo assim. É, eu acho que é. passou na Fuji TV, no Noitame, né? À 1h15 da madrugada, né? Ele passa depois do Si, de quinta pra sexta. Mas então, Hidano Aria, que é uma light novel, né? Eu já tinha ouvido falar muito por aí esse nome. Não lembro, não consigo lembrar onde, mas esse nome sempre teve por aí. E eu nunca soube do que se tratava e tudo mais. E agora que eu sei, eu não gostei. Você gostou? Você gostou de Hidano Aria? Não. Hidano Aria, pra mim, é o Dragon Crisis dessa temporada. Ele tem cenas de ação muito legais mesmo. As cenas de ação de Hidano Aria são ótimas, mas todo o resto é completamente dispensável. Você não concorda? Não, concordo. É tipo assim, são peitos, armas e a Taiga, e a dubladora da Taiga, né? Basicamente, né? A dubladora da Taiga fazendo algo muito próximo da Taiga. Ela só faz isso. Ela só faz tsunderês, lolis, ela só faz isso. E ela é adorada, amada por isso. Eu gosto muito da Taiga em si, o personagem da Taiga no Toradora é muito bom. Mas, tipo, ok, né? Eles estão dando. Só tem isso no anime. Aparece os peitos das minas e um monte de gente atirando e a voz dela, a voz da menina. É só isso que tem. E é o segundo anime dela, né? E o segundo anime que gira em torno dela de alguma forma. Esse pelo menos tem cena de ação, né? O outro nem isso. O outro só tem ela. Vamos dar nome pra mulher, pô. Rikimiya. É tipo assim, a qualidade de produção é boa, a animação não é ruim. Não. Como você falou, as cenas de ação são legaisinhas. Legaisinhas não, cara, são bem legais. Eu gostei muito daquela cena de ação, cara. Elas são bem exageradas e bem feitas, sabe? Tem uns ângulos estranhos assim, e é tudo bem corrido, o ritmo é legal. Eu gostei bastante dessa cena de ação, cara. Eu gostei mais da última, do cara, do moleque desviando das balas lá, atirando, acertando tudo com um tiro só, do que a do começo, que é a menina. Eu gosto daquela do começo também, da bomba da bicicleta e tal, a bicicleta caindo, explodindo. O ritmo é bem frenético, é legal. A história é bem clichê, assim, é uma escola que treina pessoas. Treina mercenários, né, basicamente. Treina mercenários, que eles vão... Mas o que eles lutam contra? Eu nem reparei nisso. Cara, conta qualquer coisa, acho, né? Conta o que pagarem. Mas aí eu não entendi, tipo assim, parece não, que não... Ah, não, porque tem esse assassino. Tem um assassino que tá avisando alunos dessa escola. Escola de mercenários. Não, ele tá avisando porque ele quer se vingar, mas parece... que é as forças de combate, assim, no planeta e todas foram substituídas por esses profissionais dessa escola. Um negócio assim? Eu não sei. Não sei. Eu não me lembro. Cara. Eu só sei que eles são mercenários, eles são usados, não sei se pra guerra. Uma escola de mercenários, pra ser mais clichê que isso, não dá, né? Uhum. E aí o garoto tá indo pra essa escola, e aí tem essa menina, e aí ele tem um complexo de que ele tem um poder especial de que quando ele vê uma menina em perigo, ele se torna o Super James Bond. Olha, eu não sei se é bem uma menina em perigo, não. Porque você via que parece algo bem mais hormonal, né? Porque o que acontece? Antes de qualquer coisa, esse conceito de uma escola de mercenários já é uma coisa muito japonesa, né? Que só funciona no Japão, porque eles são colegiais que andam armados. E quanto à menina, ele tá fugindo, né? Aparece uma bomba na bicicleta dele, e aí uma voz diz que tem uma bomba na bicicleta dele e ele não pode desacelerar, nem pedir ajuda, nem fazer nada, senão a bomba explode. E aparece essa garota no meio do caminho, eles conseguem sair da bicicleta, tá, e a bicicleta tá explodindo e vem as metralhadoras, uns robozinhos metralhadoras atirar neles. É algo bem... não dá pra explicar muito bem, né? Só assistindo, mas o que interessa é, nessa situação desses robôs metralhadores, ele fica muito próximo dela fisicamente, né? A blusa dela levanta, aparece o sutiã e tal. E aí, toda vez que ele tá se excitando, que os hormônios dele estão trabalhando, aparece um líquidozinho em ebulição. E é quando esse líquido, de fato, entra em ebulição que ele se transforma no James Bond. Então acho que é algo mais emocional. Mais hormonal, mais relacionado com a excitação dele. Do que é que eu me lembro dele falar alguma coisa assim, do tipo de que eu não posso ver nenhuma garota em perigo, que eu me transformo nessa pessoa, e falo coisas bem idiotas, é um negócio assim, eu não lembro bem, eu não prestei muita atenção também, porque é bem ruimzinho. É bem ruimzinho, né? Mas as cenas de ação são legais, eu acho que quem tá ouvindo devia assistir só pra ver as cenas de ação, não sei se, eu não vou conseguir continuar assistindo só por elas, talvez, quem sabe, no futuro, eu pegue pra assistir quando tiver com mais nada pra assistir, só pelas cenas de ação, mas por enquanto não é o suficiente não. Apesar de eu ter gostado muito dela. É, ele vira o James Bond, ele tem quase superpoderes, né? Ele consegue desviar das balas. Ele acerta... tem superpoderes, né? Ele atira. Consegue prever de onde as balas estão vindo. Ele atira em todas as metralhadoras e acerta dentro do cano de cada uma delas. E aí ele fala que isso, na verdade, é um poder da família dele, que eles sempre tiveram, que é só por causa desse poder que ele tá nessa escola pra mercenários, que ele queria ser normal. Aquela velha, né? Velha explicação, velho enredo clichê, né? Garoto que tem poderes, mas que não quer usar porque ele não gosta, mas é que ele se vê na necessidade pra salvar uma garota, e é isso. Sim. sim. Agora, aquela coisa, a animação é muito boa. Inclusive, eu acho que é um dos principais fatores pra eu gostar tanto das cenas de ação. A animação ela é bem fluida e bem rápida, as coisas vão acontecendo até acabar a cena de ação e eles ficarem batendo papo de uma trama besta. Mas, em geral, a animação é boa. Dá pra perceber que parece que eles economizam nas cenas de conversa pra gastar toda a grana nas cenas de ação. É normal, né? Né? Só que, as cenas de conversa são bem paradinhas. Quem tá fazendo é o JC Staff, passa na TBS, é 1h25 da madrugada de quinta a 1h25, né? Não tem mais o live aqui pra me corrigir. Na madrugada de quinta a sexta. O próximo é um anime que eu achei bem surpreendente ganhar. É um mangá que eu achei muito surpreendente ganhar uma animação, que é Hyouge Mono. Eu já tinha ouvido falar. É um mangá muito premiado. Ele ganhou vários prêmios, né? E basicamente ele trata de chá. Só que ele não trata de chá de uma forma chata, né? Ele tem uma trama que envolve chá. É assim, eu não conheço nada sobre, mas o primeiro episódio foi bem legal. Eu vi que ele tinha ganhado o prêmio 2010 do Osamu Tezuka. Sim. E ele ganhou outro Grand Prix lá de animação também. De animação não, de história original, alguma coisa assim também. Não, ele é muito premiado. Ele tem vários prêmios, acho que mais do que vários isso. Vários prêmios, assim. Ele é um mangá bem maduro, né? Ele é um mangá bem seinen no sentido maduro da palavra, e não no sentido sexo e violência. O clima dele me lembra muito alguns outros mangás que tem um panorama... Que é bem raro a gente ver Scanlation e tal, porque o pessoal não costuma se interessar, mas são mangás que tem, no geral, eles têm um panorama sério, às vezes histórico, às vezes não, né? Mas sempre tem uma carga cultural grande ali, ou algo do tipo. Só que ele insere pequenas pontinhas de humor, muito bem inseridas, sabe? Que acabam dando um tom mais humano pro personagem. Isso que eu achei legal. Porque é o seguinte, o anime se passa, né, no período do Sengoku. O protagonista... É, mais um, né? O período amado, né? O período mais violento da história do Japão, né? O protagonista, ele é subordinado do Oda Nobunaga. O Oda Nobunaga eu não sabia descobrir nessa temporada, mas ele é conhecido por ser completamente louco, né, cara? O cara é sádico e gosta de botar fogo nas coisas, e é violento. Ele é visto dessa forma pelo povo japonês. Você pesquisou pra ver se isso é verdade mesmo? Cara, eu vi em dois animes a mesma coisa. É, então eu não sei, assim, porque até aquele negócio de usar aquelas roupas ocidentais e tudo, eu não... Que eu me lembre, assim, eu não sei se isso é verdade, não. Não sei se é mais uma deturpação do personagem, só porque ele era meio maluco mesmo, meio violento, e aí colocam ele sendo um freakzinho. Não sei, eu não sei até que ponto ali é fiel historicamente. Não, né? Assim, essa parte do... Com certeza é uma figura exagerada, com certeza. É. Eu tô falando disso, dele, de eu não saber que ele era uma figura mais violenta, mais descontrolada, vamos dizer assim, porque ele aparece também no próximo anime que a gente vai comentar depois, né? Que é o Reibai Sensei. Ele também aparece lá e ele é mostrado de uma forma ainda mais caricata, né? Mas eu não sabia que ele era assim tão violento, tão agressivo. E ele é um subordinado do Oda Nobunaga, e ele tá nesse cenário do período Sengoku, né? Que foi um período de guerra. Todos os feudos do Japão estavam em guerra violenta e morria muita gente, né? Foi o período mais sangrento da história. É, o início da unificação, né? Pois é. Tinha que sobrar um pra poder unificar e transformar no que hoje é o Japão. Não, é. Antes eles já foram unificados, né? Eles tinham que ser separado pra se unificar novamente. E ele tá lá e ele é um cara bem pacífico. O nosso protagonista, né? Ele é bem tranquilo e ele não gosta da guerra, mas ele, ao mesmo tempo, ele quer subir em patente pra ganhar mais dinheiro, né? Pra ter uma vida melhor. É. Assim, a história, a princípio, no começo, quando eu comecei a assistir, foi bem confusa. É, o ritmo é bem confuso. Não é que o ritmo é confuso. As referências te deixam confuso porque, por exemplo, eu não tenho muito conhecimento sobre história japonesa, não grandes conhecimentos. E você vê que ali, eles usam vários detalhes que você deve aprender na aula, sabe? E aí você vai vendo várias coisas, várias referências históricas de nomes, de personagens, de lugares, até das próprias peças lá do... Eu acho que mais ainda, porque você vê que tem um momento que ele começa a referenciar roupas de época, sabe? Vestimenta da época tal e não sei o quê. E aquela coisa de uso da cerâmica histórica, essas coisas realmente existem. Esses ornamentos, esses artefatos assim de cerâmica feitos por grandes mestres nesse período ainda, isso é bem apreciado hoje em dia. Então isso aí realmente existe, ele cita vários, aí eu fico bem confuso. Sim, e pelo nível, ele vai muito fundo. Eu imagino que tudo que é dito nesse anime você não aprenda na escola. Porque, sei lá, na escola você não aprende como é que o povo se vestia no período tal. Ah, não sei como é que é no Japão, né? Eu imagino que não. Então quando eu tava assistindo esse anime, eu só pensava em uma coisa. Aquela personagem de Kuragehime. A que gosta do romance dos três reinos. Qual o nome dela? Esqueci. Eu esqueci completamente o nome dela, mas eu só pensava nesse tipo de gente. É um anime que parece... Ele parece ser voltado pra esses freaks de história. Pessoal que gosta de história mesmo, otaku de história, e que sabe tudo sobre os períodos, né? E gosta bastante disso. É, assim, o que aconteceu foi, até eu pesquisar, eu terminei de assistir, sentei no computador e falei, ok, vamos ler sobre esse anime. Aí eu comecei a ler várias coisas, eles explicaram várias referências e tal. Aí eu falei, ah tá, entendi, realmente é bom. É, vale a pena. Seria bom se os fansub, o fansub desse uma, né, uma explicadinha em algum. Fizesse umas notas, né? Nessa temporada eu tô sentindo muita falta disso em Nate Joe também. É, entendeu? Eu não sei, talvez as pessoas que façam a tradução só estejam fazendo a tradução e não conheçam também pra poder fazer as tais referências, né? Eu acho bem provável, né? Talvez eles estão traduzindo agora, correndo, né? Enquanto o anime tá saindo, e depois, mais pra frente, alguém faz uma legenda mais trabalhada. Eu fui ler alguns artigos falando sobre, né? Falando dos prêmios e tudo. Aí deu pra dar uma entender um pouco melhor, dizendo que o cara era um apreciador da cultura do chá. Sim, é porque é o seguinte, ele é bastante pacífico, ele gosta muito de chá. Uhum. Ele é um grande amante do chá. E então eu não sei se ele é pacífico. É, pelo que eu entendi, o personagem que ele representa era um cara, era um general que era o que ia fazer as negociações, que era um cara bem duro, um cara que era um excelente estrategista e tudo. Não era que ele era um cara pacífico, é que ele era um cara muito inteligente. E aí ele vinha de uma família que tinha essa tradição do chá, que o chá envolve a cerimônia do chá, a fazer a cerâmica pra tomar o chá e tudo mais. É, eu sei que é o seguinte, basicamente ele vai ficar muito dividido, né, vai tratar sobre isso. Ele é muito dividido entre a vida militar dele e a paixão que ele tem pelo chá. Esse primeiro episódio já mostra bastante isso, né, porque ele tem que ir lá pegar esse... Qual o nome daquele troço? Ah, seria um bully, né, que eu não vou me lembrar o nome que ele dá um nome. É, ele dá um nome, assim, fantástico, né, um nome de herói japonês, né. Tem uma kubuka gigante. Uma panela de pressão. É uma cerâmica pra você deixar o chá descansando e tudo, que ela é uma obra de arte. O cara fala que ela é simétrica, ela é extremamente funcional, o material que foi utilizado é perfeito. Ele dá uma explicação legal dentro do próprio anime. E aí, com isso, ele vai atrás, porque parece, ele vai falar com outro general, porque o Nobunaga tá que esse general, esse outro general se renda a ele, e como prova dessa rendição, ele quer essa relíquia, que é essa kumbuka, esse pote, esse, não sei como é que vai chamar. Esse troço. Esse troço aí. E aí o protagonista vai lá e fica apaixonado, né, cara? Porque ele é olha, começa a falar, é um taco de chá mesmo, aí ele começa a falar, meu Deus, o brilho, a forma, a cor e tudo, aí começa tudo a falar, e o cara fala que não, ele não vai entregar nada, e aí o cara fica meio, né, sentindo uma pena, pô, esse artefato vai ser perdido. Não, e aí se desenrola toda uma situação que o artefato é destruído, né? É, que o cara explode o artefato, assim, sabe, meio que como reação àquele pedido. Ele então... enche o artefato de explosivo e se explode junto com o artefato. E aí o cara pula pra pegar a tampa. Uhum. A tampa conseguiu ficar intacta, ele tenta pegar a tampa, e aí quando ele encosta, a tampa tá hiper quente, e aí ele recolhe os cacos e junta. Uhum. Não, né? Então, assim, o primeiro episódio já deixa bem claro, né, a paixão que ele tem pelo Chais e como é que é a correlação disso com a vida militar dele e os problemas que isso pode trazer. Imagino que o resto da série tudo vai trabalhar nisso. É, eu li uma definição muito, que eu achei bem legal, assim, que deu pra depois, assim, de assistir pra perceber, que é o cara que perdeu a vontade de lutar por causa do seu amor pela arte. É bem por aí, sim. A arte seria o chá, né? A arte do chá, porque realmente é uma arte, né? Uma coisa que exige muito, muita dedicação e etc, né? É bem complicado de se fazer. Se você quiser fazer o chá de verdade, né? É forma, complicado. É tempo, é qualidade, é tudo, é bem complicado, não, não é simples, e eles encaram, eles levam muito a sério, não só no Japão, né, na maior parte do Oriente, né. Sim, e uma coisa que eu achei divertida é que você tem pequenos momentos de humor muito bem colocados, que eles acabam deixando o personagem, é uma situação, assim, histórica, né, de heróis, de guerra, e você acaba vendo no protagonista uma criatura muito humana, né, ele é muito humano, você consegue perceber todas as falhas dele, quando ele, que ele é meio desastrado, né, então você vê todas as falhas de caráter dele, todas as falhas que ele tem, e meio que desmistifica essas figuras históricas e heróicas de um período de guerra. É, eles fazem bem o que... Como é que é o nome daquele anime horroroso que a gente falou na última semana? Que também fala... Sengoku Otome? É, Sengoku Otome. Eles fazem bem o que o seu Sengoku Otome faz mal. Então, é bem assim. Eles te trazem... Não dá nem pra comparar, né, cara? Eles trazem os personagens históricos pra mais perto do espectador, de uma forma bem feita, enquanto o Sengoku Otome transforma os heróis históricos em coisas que eles, né, em coisas fantásticas, né? Sim. É bem diferente, é bem legal, realmente. Eu acho que vai valer a pena assistir. Vale sim, inclusive pra quem quer saber mais sobre história japonesa e for dedicado, pode pegar pra, como material de pesquisa, né? Você vê ali, você vai pesquisar pra saber mais e tal. Acaba sendo um bom gancho pra te puxar pra dentro da história japonesa, né? Você vai se interessando ali, querendo entender um pouco mais e vai pesquisando mais. É bem interessante mesmo. O que eu ia falar é que a apresentação, a abertura e o encerramento são muito bons também. Você vê que a qualidade de animação é muito bem feita, a produção do anime é muito bem feita, é bom, é de qualidade, vale a pena. ver, né? Um dos títulos recomendados. Sim. Hyogemono é animado pelo B-Train. Passa na NHKBS2, eu suspeito que seja uma subsidiária da NHK, não sei se regional, acho que não, né? Às 11 da noite de quinta-feira. Uhum. E o próximo da lista é Hontoniata Reibai Sensei, que é um anime em flash, muito curto, eu já tava meio que esperando, já sabia que ele ia sair. E não sei porquê, eu bati o olho na protagonista, achei ela simpática, eu tava querendo assistir. O que você achou? Achei bem legal. Até porque é do mesmo estúdio, daquela galera que fez o Hayoru Nyaru. É o DLE, né? Isso, é o DLE. E aí ele foi ao mesmo estúdio, então o ritmo, assim, né? A forma como eles contam que eles fizeram outro anime é bem legal, bem interessante. E aí quando eu vi que era do mesmo estúdio, eu falei, ah, legal, deve ser bem deve valer a pena assistir. E é assim, né? É uma comédia ácida, né? Aí eu fui ver depois que é um Yonkoma. É Yonkoma. É de um Yonkoma sobre o humor ocultista, assim, tirando uma onda dessa parada ocultista, né? Desses elementos ocultistas. É muito engraçado. Temos um colégio e chegou a professora nova. Só que a professora nova é uma sacerdotisa que trabalha com o oculto. Ela invoca espíritos e tudo mais. Incorpora espíritos também, né? E não só nela, como nos outros. E nisso gera toda uma situação, né? E todas piadas. Várias piadas envolvendo isso. Uma das alunas chega a incorporar o Oda Nobunaga, como a gente falou. E ele é um sádico maluco, começa a botar fogo na sala de aula, amarrar todo mundo. Mas é assim, é que como o outro, como o Hayoru Nyaruani, ele, a apresentação e o encerramento é maior do que o conteúdo, né? É, tem 5 minutos, sendo que desses 5 minutos, sei lá, 3 e meio são apresentação e encerramento. Então, é bem frenético, assim, é um monte de piada junto, é bem engraçado, eles apresentam a professora que vai ser o personagem principal, então fica tudo um negócio em cima do outro, mas vale a pena sim, porque são 5 minutos, é bem engraçadinho, bem legal. Tem umas gags de cenário, né, umas piadinhas assim, sei lá, tá mostrando o cenário do lado, tem uma lhama no meio da biblioteca, bem sem sentido, assim, mas que é legal de ficar procurando. E divertidinho, não vai doer pra ninguém, né? Assistir 5 minutinhos por semana, mais um desses curtinhos da temporada, o último esse, né? E eu tô assistindo todos. Todos os curtinhos da temporada eu tô assistindo, porque não custa nada, sim. Né? Não custa nada. Todos eles juntos dá um anime, então... não tem muito o que comentar, porque, né, senão a gente vai ficar comentar, mais tempo... não vai assistir, né? Se a gente falar muito, acaba, né? A gente vai ficar mais tempo falando do que a pessoa vai gastar assistindo. Então, Hontoniata Reibai Sensei, do DLE Inc., passa na NTV às 1h29 da madrugada de terça pra quarta. 1h29, não é 1h30 nem 1h28. Importante. Agora, indo pra leva final... E que inclusive foram os que saíram por último, né? Teve um que saiu agora, acabou de sair, que é o Deadman Wonderland. Mas primeiro vamos falar de um que tava muito esperado, todo mundo tava comentando e esperando muito, que é o Exorcist, ou Blue Exorcist. O Exorcista Azul. O Exorcista Azul. É, o que você achou, Ian? Pô, cara, eu gostei demais. Nossa, eu já tava esperando bastante. E aí quando eu fui assistir, eu achei muito bom. Gostei da ambientação, gostei da maneira como eles apresentaram os personagens. O set inicial, assim, de como eles... explicaram a situação do protagonista, dos personagens próximos, assim, dos coadjuvantes, dos inimigos, assim, coisas bem rápidas, assim, só que muito bem explicado e com a qualidade de animação fantástica, muito bom. Não, e feito num exercício muito legal, porque o que que acontece? É um cenário muito sobrenatural, que envolve demônios, exorcistas e tudo mais, só que temos personagens pra apresentar, como vamos fazer? Vamos fazer da forma mais mundana possível. Então, você tem o primeiro episódio todo sobre o emprego que o protagonista arrumou. E assim, ele te mostra o personagem como sendo uma pessoa normal. Você já sabe pelo título que ele não é. Você vê ele fazendo uma coisinha ou outra que não é muito normal, né? Na abertura você já vê ele lutando contra demônios e tudo. Então você já vai ter visto antes. Então você já sabe que não é, ele não é uma pessoa normal. E ele vai te mostrar uma vida extremamente normal e com problemas relacionados a esse poder, aos poderes que ele tem. Sim. E ele vai mostrar o pai dele, que aquele pai dele é muito legal, que é o padre. E aí é o padre meio sabe, meio tarado, assim, o cara. Você sabe que aquele cara deve ter algum poder especial. Sei lá, eu gostei. Os demônios que apareceram no final são muito legais também. São. O design é muito legal, né? Todo desenrolado. Muito legal, A maneira como o cara aparece e tudo, como ele aparece na hora que ele ganha, que ele começa a perceber os demônios, que ele tem uma menininha. É bem legal, assim. Não tem muito o que explicar da trama, que a trama é isso. Ele é o filho desse padre, né? Que é um exorcista. Na verdade, o padre é um exorcista e ele é um filho adotivo, né? Sim. Ele, na verdade, que mostra no episódio é que ele é o filho do Satã mesmo, do diabo. Aham, uhum. Ele tem um irmão, então, que é um... Tem um irmão gêmeo. Um irmão gêmeo que quer ser médico e se muda pra ser médico e tudo mais. Normalmente, o irmão gêmeo é visto como certinho e o que dá orgulho pra família, enquanto o protagonista é o que dá problemas, né? Ele vive arrumando briga por aí, encrenca e tudo mais. E aí ele arrumou um arubaito, um emprego assim de meio expediente num supermercado. E é isso que eu achei legal. Eu acho que isso não vai ser recorrente na série. Eu acho que vai ser exclusivo desse primeiro episódio. Não, mas é aquela coisa, porque... é um cenário é fantástico, inserido no mundo real. E eles trataram o mundo real de uma forma muito cuidadosa. E você consegue acreditar muito naquele mundo ali, né, cara? Uhum. Pelas reações e pelas situações, são situações muito próximas do real, né? A pessoa acaba se identificando com algumas. Porque eu tava falando com um amigo meu e ele falou, pô, não ficou clichê, porque, né, sempre que um anime vai falar... vai usar elementos cristãos do cristianismo, o que que acontece? Fica meio clichê, né? Fica meio um padre com uma metralhadora divina, alguma coisa assim. Uhum. E não, na verdade eles usam elementos, ele fala de budismo, né? Ele fala do cristianismo, ele fala de outras religiões, ele fala do hinduísmo e dá uma misturada ali em alguns elementos, vai mostrando e aí, né, dá aquela separação de um mundo pro outro. Não é clichê, é bem interessante, é original, nunca tinha visto usar dessa forma, assim, como se tivesse tudo ali e ele não estivesse vendo. É bem, bem, bem legal mesmo, bem legal. Sim, e você vê que tem uns demônios menores, aí vão ter outros demônios maiores, aí tem que ver, né, como é que eles vão desenvolver essa história, como que eles vão prender o personagem, qual vai ser, né, a do irmão, porque depois eu vi até uma imagem, parece que o irmão dele vai lutar junto com ele, né, vai ser os dois juntos. Ah, é? Eu não sabia. Eu vi uma imagem que tá ele com uma katana e o irmão dele com uma pistola, então não sei direito. Não, eles são gêmeos, né, não sei, né. Faz um tempo que eu vejo o pessoal comentar bastante do mangá, né, e comentar muito bem, só que até agora não tinha pego pra ler, não sabia nem do que se tratava. Aquele cara daquele site Mangá Therapy, não sei se você conhece. Sei qual é, uhum. Então, o cara, ele recomenda várias coisas legais, assim. Ele dificilmente fala de shonen, assim, dessas coisas mais populares. Uhum. E recentemente ele listou os 10 mangás, assim, que ele mais recomendava de 2010, 2011. E ele incluiu o Blue Exorcist ou a Ono Exorcist. E ele falou assim: apesar de ser um shonen, o enredo é muito bom, a história se desenvolve muito bem. Então, né, ser um cara que é um especialista, lê bastante mangá, talvez o enredo tenha um futuro legal, não vá ficar chato nem nada, né? Sim. O anime, ele tem um tratamento muito próximo de outros shonens que ganham um bom tratamento, né? Tipo Fullmetal Alchemist, aquele Soul Eater. Outros aí que eu não consigo lembrar agora. Ele tem esse tratamento que é um shonen de ação, visivelmente um shonen de ação, mas ele é muito bem animado, muito bem acabado, muito bem feito. Uhum. E quem anima é o A1 Pictures, passa na MBS às 5 da tarde do domingo, horário bem popular, né? Esse estúdio, esse A1, fez aquele Occult Academy, que eu, na hora, eu peguei e falei assim, quem tá fazendo? Eu fui olhar, porque me lembrou muito o Occult Academy, que foi da temporada retrasada. Sim, sim. Uhum. Então, foi bem parecido, aí eu falei, bem legal, a animação muito bem feita, os personagens muito bem feitos, bem legal. Não, o A1 é um ótimo estúdio, ele é bem recente. Eu acho que ele começou a trabalhar com animes próprios, com Kanagi, com Yamakan, né? Uhum. E essa temporada já é o segundo dele, a Nohana também é deles, né? Entendi, deles também. Então, basicamente é isso. Não dá pra falar muito, é recomendadíssimo pra todo mundo, sabe? Mas eu acho que é uma das maiores promessas dessa temporada. Com certeza. E assim, promessa a longo prazo também, né? Uma coisa que daqui a uns meses pode virar um grande hit mundial como Fullmetal Alchemist. Verdade. Mas assim, a única coisa é que toda vez que agora eu vejo uma história boa, aí eu vejo a animação boa, já fico, pô, que pena. Isso vai ter uns dois curs no máximo, porque não dá pra manter com uma qualidade desse tipo. Eu não sei se esse vai ter, cara. Porque no caso de Soul Eater, no caso de Fullmetal Alchemist, teve 4, né? Foram 50 e tantos episódios. Vamos ver, né? Vamos ver se ele vai chegar nesse nível, né? Eu não sei, porque o Soul Eater era da Square Enix e tudo, então tem um dinheiro maior, tem um investimento maior. Não sei, né? Vamos ver. Não dá pra ver ainda quanto o tamanho que ele vai ter. Uma coisa que eu achei legal também foi que o encerramento é de uma banda coreana. Ah, muito famosa, aquela 2PM, 2PM. É uma banda coreana muito famosa que hoje em dia eles estão tomando estão ficando mais famosos no Japão, estão sendo mais reconhecidos no Japão. E o encerramento é fantástico, é muito legal. Mostra eles, aparece eles e tudo. tudo. Eles são como tipo uma boy band japonesa, essas, como Arashi e tudo mais. Uhum. Eles são na Coreia. Eles são bem conhecidos, o pessoal curte bastante, o pessoal que curte K-pop. E o encerramento é bem legal, achei bem interessante. É, tu foi até dar uma olhada aqui. Ele é publicado na Jump Square. Uhum. Ele é publicado na Jump Square, tá com 6 volumes já, é publicado desde 2009. E vai ser licenciado agora nos Estados Unidos. Acho que já foi, pela Viz. Não, é, então, pelo que eu vi, aquele, o Anime News Network tava fazendo alguns streaming e ia fazer o streaming simultâneo desse anime. Pois é, vai fazer o streaming simultâneo junto com o mangá que tá saindo, né? Tem tudo pra estourar fora do Japão também. Tomara, tomara, é uma boa obra, tomara que dê certo. Com certeza. Bem, saindo um pouquinho da ação agora pra algo um pouco mais calmo, temos Shou Monogatari, que é outro anime desde a primeira semana que só ganhou, infelizmente, só veio ganhar fansub agora, eu gostei bastante. A gente, acho que a gente chegou a comentar, não lembro se a gente chegou a comentar, mas ele já tava sendo comentado aí faz um tempo, como um anime pra toda a família. Um anime que não tá focado nas crianças ou no público otaku. E ele é bem isso mesmo, né? Ele é bem pra retratar a família de uma época, ou retratar um tempo, uma época. O que você achou? Fala aí. Não, eu achei legal. Eu esperava mais, porque, né, teve um hypezinho dizendo que ele ia ser bem... ia ser bem histórico, assim, com uma precisão histórica, envolver elementos daquela época e tudo. Assim, o primeiro episódio é sempre bem introdutório, então não dá pra, né, fazer grandes considerações sobre o roteiro. Mas já dá pra ver que eles têm cuidados com vários detalhezinhos. É, não, eles até mostram, assim, os cenários, né, que eles refizeram, animaram, né, pegaram fotos da época, aí eles fazem a comparação hoje, que era na época, e como eles animaram. É bem legal, só que o enredo, assim, a história ali dos personagens, como que tá desenvolvendo, eu achei que foi bem, bem clichêzinho, bem fraquinho, aquela coisa de pai, mãe, filho, rebelde. É, a impressão que dá é que não vai ter uma história, né, vai ser o dia a dia daquela família, mostrando a época, visando retratar bem a época, né, ser um pedacinho da era Showa, os anos 60, né, da era Showa, se não me engano, mostrar um pedacinho dela nos dias atuais, mostrar pro pessoal de hoje em dia, né. Vai ter muito, muito vovozinho, muita mamãe falando, olha meu filho, era assim na minha época, e tudo mais, parece que é bem feito pra isso, né, bem visando isso. É, eu não sei se assim, se eles fizeram esse primeiro episódio só pra dar uma introduzida nos personagens, mostrar a família, e depois eles vão inserir dramas daquela época, da dificuldade daquela época, ou então da mudança da sociedade, que eu acho que deu pra perceber um pouco com o filho mais velho que vai pra faculdade e a filha mais nova que tá ali saindo e tudo. Então talvez eles vão mostrar as mudanças da sociedade, mostrar como era e como depois foi se tornando, porque não é um passado tão distante, né? É, então, 50 anos atrás, né? Mas tem um climão de uma obra educativa, né? Tem um climão meio TV Cultura, assim. É, você vê que no final tem um patrocínio de várias empresas sérias e tudo. É, é bem então patrocinado. Não pode ser nada muito rebelde, assim, né? É, e como você falou, né? No final, quando acaba o anime, a gente tem um segmento que normalmente costuma sair, sei lá, no DVD de extra, né? Uhum. Mostrando os cenários que apareceram naquele episódio, comparando com os cenários reais e dando uma explicação ali histórica do que é esse lugar e tudo mais. Bem interessantinho, isso é bem legal. É mais um anime pra estudo mesmo, um anime pra retratar uma época. E dá pra se divertir, não é chato. Mas então, a gente vê vários detalhezinhos, por exemplo, eles chamam um anime de Terebi Manga, né? Manga pra TV, que provavelmente na época, inclusive um dos personagens, ele trabalha com animação, né? Uhum. Então eu acho que o anime também deve aproveitar pra mostrar um pouco... É, aí tem uma piadinha, né, dizendo, ele fala, o mangá de televisão vai ser o futuro, vai ser a sensação do futuro, aí o cara, o pai da família, fala que nada, vai arrumar um emprego de verdade. Uhum. Né? E eles devem aproveitar, né? Eles devem aproveitar também pra mostrar um pouco da indústria na época, né? Que ela tava em ascensão ainda. Uhum. Tem muito potencial, cara. Tem muito potencial, assim, histórico mesmo, né? Cultural e mais educativo do que entretenimento. É, vale como interesse da cultura, né? Pra você conhecer a cultura, conhecer a história, né? Conhecer como o Japão chegou, né? De um pós-guerra, como que ele chegou a ser a segunda maior potência do mundo, né? E entender um pouco dessa galera, como que eles fizeram tudo isso. Porque parece que vai ser o filho mais novo, o filho mais velho que vai pra faculdade, parece que vai é aquela primeira galera dos baby boomers, né? Uhum. O pessoal que são os primeiros salarymen e que construíram o Japão através doando suas vidas para as empresas, né? Sim, tem potencial para mostrar muita coisa interessante da época e muita coisa importante relevante historicamente. Vamos ver se vão aproveitar isso tudo. Uma coisa que eu não achei, eu ia te perguntar. É, se, o traço, ele não é o que eu exatamente chamaria de bom. Não é um traço excelente. Mas será que foi de propósito pra dar uma sensação de época? Pra deixar um negócio meio retrô? Porque é uma animação um pouco, né, com menos quadros, com um estilo de character design mais antiquado, assim, mais antiquado não, mais retrô e tudo mais. Será que isso foi de propósito ou será que é porque a produção não tem tanto dinheiro assim pra fazer uma animação mais viva, assim, né? Mas não sei. Eu não sei se é questão de dinheiro, porque, como você falou, tá sendo patrocinado por um monte de empresa grande, né? É, mas isso não quer dizer que seja muito dinheiro, né? Pois é. Não quer dizer que tenha uma injeção de dinheiro muito grande. Porque eu senti assim, as cenas bem simples, os cenários bem simples, até mesmo aquelas reconstruções de cenário, parece que é um tratamento em cima das fotos mesmo. Eu não sei. Eu achei que poderia ter sido um pouco mais bem animado, não sei. Eu imagino que seja por falta de dinheiro mesmo, sabe? É. Acho que seja por falta de dinheiro. E talvez pro público também, né? Porque quem vai assistir isso daí é pessoal de meia-idade pra terceira idade, né? Quem vai se interessar mais por isso. Então não é um pessoal que deve exigir uma animação muito primorosa, né? Ou então, foi o que eu falei, ou então foi mais pra, né, dar uma nostalgia pro traço, não sei. Pois é. Bem, quem tá animando é o Wow World, não conheço, mas vou até pesquisar aqui que talvez seja algum estúdio antigo importante. Ah, o estúdio trabalha até com Second Key no Renzeme. Tô vendo aqui que o Award é mais um desses estúdios que tá tendo uma obra própria agora, né? Que em geral aqui eles trabalham mais com Second Key Animation, assistente de animação, in between e tal. Pelo visto é a primeira vez também que eles pegam a produção de um anime que primariamente é deles, né? Talvez seja o que você falou mesmo, né? De uma temporada de primavera, como tem mais títulos, eles abrem mais portas, mais oportunidades pros novos estúdios aparecerem. Pois é. Legal isso. Esse é mais recente, é de 2000. Ele é de 2000, então, quem sabe até um estúdio que daqui a uns anos a gente esteja ouvindo falar mais dele. É. Ele passa o anime passa na KBS às 10 da noite de domingo. Um horário bem pra família mesmo, né? Bem pra vovozinho. Pra fechar os que não são continuação, né? Que o Johan vai comentar um pouquinho depois. Deadman Wonderland, que o Johan, pelo visto, não gostou. Não me atraiu muito, não me deixou tão interessado. Achei meio previsível, assim. Os elementos não achei nada de demais, sei lá. Em geral me interessou, cara. Em geral me interessou. O Johan tava comentando, né? Que são elementos que ele já viu e que ele acha que estão meio batidos, né? Uhum. Fala um pouquinho mais sobre isso aí no ar. Não, é que eu falei que a gente tava conversando antes da gravação, né? Você tinha falado que parecia Battle Royale com Gantz, né? Uhum. Aí eu falei, eu realmente tinha escrito isso. Battle Royale com Gantz e com Prison Break. Porque rola aquela prisãozinha, o cara querendo sair de lá e as atividades meio sinistrinhas ali, né? Sei lá, eu achei o irrepreensível, achei os personagens bem clichê, sabe? O garoto injustiçado que vai pra lá, não sei. Sei lá, é bem violento, né? Bem graficamente violento, que faz lembrar um dos motivos pra lembrar Gantz e Battle Royale. E só que ele tem questões supernaturais também, né? Eles têm poderes, têm criaturas. Ele não é tão pé no chão, tão realista assim, né? Não é no nosso mundo. E como Battle Royale. Não sei, em geral eu achei interessante. Pode vir alguma coisa legal daí, sabe? O clima, ele é bem claustrofóbico. Ele me reviveu um pouco do que eu senti quando eu era mais novo e vi Gantz, o anime de Gantz, pela primeira vez, sabe? Que hoje em dia você percebe que não é nenhuma maravilha, mas na época você via animado lá, muito sangue e cabeça rolando, sabe? Esse tipo de coisa. E o anime se preocupa em te chocar um pouco, né? Ele te mostra primeiro um ambiente escolar e tudo mais, pra depois matar aquele monte de personagem em cenas bem sangrentas. Então, pode vir a ser algo interessante. Não tô esperando muito da história, não. Tô esperando mais mesmo dessa coisa mais violência, mais exploitation, sabe? Uhum. É que assim, tem aquele filme com o Benjamin Butler lá, é esse o nome dele, né? Benjamin Butler. Ah, tá, Benjamin Button. Que é uma prisão também, que tipo, o cara é um criminoso, ele vai pra uma prisão, onde ele é controlado por um garoto. Me lembrou um pouco isso, sabe? Que ele tá no meio de uma batalha, porque se você ver o preview do próximo episódio, vai ser tipo isso, ele tem que comer um doce pra não morrer. Isso. É um antídoto. O que acontece? O que acontece? Pelo visto, Tóquio foi destruída ou algo do tipo. E o governo. Um atentado, coisa assim. Alguma coisa. Ocorreu um incidente que não ficou muito claro qual é. Tóquio foi destruído. E o governo precisa arrecadar fundos pra reconstruir a capital. Dos projetos de arrecadação de fundo é essa Deadman Wonderland, que é um presídio onde os presos participam de um grande festival, né? Eles têm que cumprir provas e etc. Os presos normais, que não estão condenados à morte, eles só, sei lá, lá, fazer papel de palhaço e as coisas mais degradantes, mas não tão perigosas. Já o pessoal que tá pra morrer, o pessoal que sofreu pessoal que sofreu pena de morte, né? Tá sob pena de morte, eles recebem escolar, né? Todos eles têm escolar pra controlar, só que o deles tem um diferencial, que é um contador. Se esse contador zerar, eles morrem. E o único jeito de adicionar tempo a esse contador são com essas balinhas. E você consegue essas balinhas através de jogos violentos e sangrentos que você corre risco de vida enquanto você tá neles, né? Que eu não sei exatamente como são, porque não apareceu nenhum no primeiro episódio. Só vai aparecer a partir do próximo. É. Então, basicamente, é isso. Vai ser ele lutando pra sobreviver ali dentro, pra adiar o tempo dele, ao mesmo tempo que ele tenta entender o que aconteceu com ele. Porque ele foi parar lá injustamente, depois dele ter visto um bicho que ele chama de Redman, que é um cara com umas roupas estranhas voando, que ataca a sala de aula dele e mata todo mundo. Ele é culpado por essas mortes, e ele é dado como um maluco, né? Porque ele fica falando que foi o Redman. Mas aí parece que ele vai ter superpoderes, porque o cara, depois que mata a classe dele inteira, vai lá e enfia um cristal no peito parece dele. Parece não, ele usa. Aí ele chega uma hora que cai vai cair uma torre em cima dele, aí ele usa os poderes, então não sei como é que vai ser. Eu achei meio estranho, o que eu não gostei mesmo foi esse negócio dos jogos, entendeu? Uma parada assim, meio jogos mortais pra você ganhar uma balinha pro Melo, sabe? Mas o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que eles vão usar esse cenário pra desenvolver o resto. O que tá acontecendo ali é o seguinte: esse cara, esse Redman, esse cara que matou o colégio e que o pessoal diz que não existe, que ele mesmo não sabe se existe ou não, ele não tem muita certeza se ele tá maluco ou se o cara realmente foi lá, ele parece ter alguma ligação direta com as atividades escusas, né? O advogado do próprio garoto, ele arma tudo pro garoto ir preso porque o garoto sabe demais sobre algo. E tem uma garota de cabelo branco que tá lá no... cabelo e cílios brancos, né? Que tá lá no presídio, que ela tem uma roupa mais estranha assim, mas todo mundo consegue enxergar ela, e que ela é bem misteriosa, talvez ela tenha alguma coisa a ver com isso tudo. Então, parece que ela reconhece ele, né? Isso, ela reconhece ele, ela sabe quem é ele, rola até uma cena deles crianças, mas parece que é isso, parece que eles vão usar esse cenário que a gente narrou pra desenrolar essa conspiração, esse mistério do que tá rolando ali, o que é isso tudo. O mangá original, ele sai na Shonen Ace, que é uma revista conhecida por ter esses shonens mais violentos, que não deviam ser shonen, né? E também por ter material mais voltado pro público otaku. O Nakstar e Nichijou sai lá também. É considerada a revista dos garotos transviados, sabe? É a revista dos garotos problemáticos, dos garotos com potencial pra virar serial killer ou otaku. Eu acho que é algo que provavelmente vai dar certo aqui pro exterior, né? Mas uma série que talvez tenha muita força pro lado de cá, por ter tanta violência. É porque é um thriller de ação que envolve muita violência, é uma história bem simples, sabe? Vá até ali, realize esse objetivo pra você continuar vivendo. E aí depois deve rolar algum plano, alguma coisa pra ele tentar sair da prisão, ou então algum mistério desse cara aí pra ele tentar resolver, pra ele descobrir a verdade. Sim, deve ser bem previsível, esse negócio que não deve ser muito complicado. É mais pra assistir pela ação mesmo. Pela ação, com certeza. E deve dar uma repercussão pro lado de cá. Eu já tinha ouvido falar desse mangá faz um tempo, mas até hoje eu não tinha pego pra ler. Quem tá animando Homem Globo, a animação é muito boa. É bem, bem legal. Inclusive, essa temporada em geral, a gente pode dizer que pelo menos metade dos títulos estão muito bem animados, né? É. A gente tem bastante coisa legal. Até os que são ruins de roteiro, eles são bons de animação. Pouca coisa, só meio mal feito, assim. Pois é, tá passando na TV Kanagawa a 1 da manhã de sábado. Então, Johan, diz aí, quais... Eu não assisti nenhuma continuação. Eu vi que tem bastante gente querendo saber de Steins Gate. Eu não assisti porque é continuação de Chaos Head. E eu não quero assistir sem ver Chaos Head. Então me diz aí, o que você assistiu de continuação? Eu assisti porque tinha um monte de gente realmente falando nos comentários. Eu fui lá assistir. Mas aí eu não entendi nada. Não entendi absolutamente nada. O que eu entendi é que tem... É legal, o pessoal pode chegar nos comentários e dar uma explicada pra mim. Porque eu não realmente não consegui compreender muito. Eu não entendi. Parece que tem um cara que é um professor... E aí ele tem ele parece que ele viaja no tempo com o celular dele. E aí, só que, tipo assim, os diálogos são bem malucos, assim, são bem, bem sem pé nem cabeça. E parece que não porque eu não conheço a história, parece que é assim mesmo que... Isso que eu ia perguntar, sabe? Será que o roteiro foi feito pra ser assim mesmo e quem assistiu o Chaos Head tá tão perdido quanto você ou não? Não, porque ele não referencia coisas fora das situações ali do primeiro episódio. Ele referencia só coisas ali de dentro mesmo. Só que parece que o cara é meio estranho, e aí a minazinha também, ela não é muito normal, e aí rola um acidente, e aí o cara volta no tempo, só que ele mantém a memória dele. E parece que ele usa o celular dele, porque ele recebe uma mensagem, ele manda a mensagem no futuro, a mensagem chega no passado e aí com isso muda, sabe? Muda a linha do tempo. Uhum. Não sei, se ser alguma coisa assim como manipulação do tempo. É, mas a animação é muito boa, bem legal, assim. Só pena que eu não quero entender. Acho que talvez eu assista o Cradlehead, que parece que esses elementos assim de sci-fi aí parecem ser bem legais. Uhum. E aí o cara é um professor maluco que mostra um controle diferentão, um controle de televisão. Não sei. Tem que ver, eu não entendi muito bem a ambientação. E mais o que você assistiu? É, eu assisti o Kami no Mizo no Sekai lá. The World God Kami... Only Knows, em inglês. É, The World God Only Knows. Isso aí. E é bem legal, assim, é a continuação exata da primeira temporada. Já começa um novo arco com uma garota que tá é uma lutadora. Tá em qual ponto da história? Que eu só leio o mangá. É, ele tá no com uma garota que luta karatê, que ela é a única discípula da escola lá do pai dela, e aí ela tá lutando contra o lado feminino dela. Nossa, tá bem no começo, sabe? Dá pra rolar mais umas 3 temporadas nesse ritmo. É, aí assim, são 2 episódios, aí ele consegue reconciliar o lado feminino dela com o lado guerreiro dela. A qualidade de animação é boa, os diálogos são bem interessantes. É, eu gosto. É bem leve, assim. É The World of Lions é bem divertidinho, sabe? É um mangá bem divertidinho. Ele faz várias referências a jogos, ao mundo otaku, e a maneira como ele se comporta, que ele tá, tipo, pouco ligando pro que acontece ao redor dele. Se não fosse a ameaça de vida que ele sofre, né, que de perder a cabeça por causa disso, ele certamente não estaria ajudando. E isso é um fator que eu acho interessante, né, cara? Que é uma situação de harém, o cara tá cercado por mulheres, mas ele não dá a mínima, porque ele só quer saber do 2D. É, então ele é bem focado no 2D mesmo. E, sei lá, eu gostei. Eu não gostei muito da apresentação nova, eu gostava mais da antiga, mas é uma continuação exata, assim, continua exatamente no lugar onde acabou. Ele se refere ao último episódio da primeira temporada como ontem, sabe? Uhum, então, uhum. É uma continuação direta. Foi só uma pausa pra respirar mesmo. E aí já é o próximo, aí agora vai aparecer uma nova garota aí, uma nova demônia aí. Uma menina com uma foice, eu não sei quem é, que parece que vai ser mais inteligente que a Elsie. Vai aparecer bastante ainda, tem mais umas 3 pela frente, mas isso bem lá pra frente, sabe? Tem bastante história ainda, sabe? Tá bem no começo. Sem brincadeira, a primeira temporada teve 13 ou 26? 13. Se você manter o de 13, dá pra ter, contando com essa, mais umas 3 temporadas. Se duvidar, até 4. É que eu não sei se vai conseguir se sustentar por tanto tempo. Pelo que eu tava lendo por aí, parece que a galera não tá curtindo muito os arcos, a maneira como os arcos estão sendo conduzidos. Eu não sei, aí vamos ver, né? Vamos ver com essa nova temporada se der certo essa, continua. Se não, acho que não vai ter mais. Mas o que você viu? Maria Holic, né? Ei, Maria Holic. Eu não tinha assistido a série, a primeira série, né? Aí eu peguei e assisti tudo num dia só, que é chefe, né? Uhum. E Maria Holic é uma loucura. Total, é humor nonsense. Me explica aqui. Eu não sei nada sobre Maria Holic, eu só sei que tem travestis. Como é que é isso? Não, é assim, é uma garota que vai pra um colégio só de. Ela é transferida pra um colégio só de garotas. E aí ela chega lá e aí ela é lésbica, ela gosta de mulheres. Uhum. E aí ela não pode ver uma mulher bonita que o nariz dela sangra. Então o tempo todo ela tá olhando pra uma garota e começa o nariz dela sangrar, porque ela começa a imaginar e aí mostra a imaginação dela. E aí é tipo assim, quando a imaginação dela, o traço vira Yuri, sabe? E ela se refere com Yuri. E aí fica aquele traço bonito, com aqueles olhos gigantes tudo brilhando. E é bem engraçado. E aí ela tá lá, ela começa num colégio e tal, ela começa a ver várias meninas bonitas. E ela se encontra com a Maria, que é uma menina loira, assim, bem bonitinha e tal. E um dia ela vai entrar numa porta, ela entra na porta e tá lá. A Maria se trocando e ela vê que é um homem, tipo, entendeu? É o cara que tá se transvestindo. E o único travesti que tem é esse. Ah, sim, eu pensei que tivesse mais até. Não, e aí depois explico porque ele, na verdade, é o sucessor da família, e parece que a avó dele tem um colégio só, ele tem uma irmã gêmea. Uhum. E aí tem um colégio só pra garotos e um colégio só pra garotas. E aí parece que a avó dele falou assim, pra vocês serem meus sucessores, o meu neto vai ter que ir pro colégio de garotas e a minha neta vai ter que ir pro colégio de garotos. Por quê? Só pela diversão? É, só pela diversão. Não tem porquê. Velhinha doida. E vai aparecendo várias personagens, tem como é que diria? A pessoa que toma conta do dormitório lá. É, seria meio que zeladora, eu não sei como é que se chamaria isso. O japonês chama Kangrenin, é tipo. Como zeladora. Se fosse. Isso, é como ela toma conta ali do dormitório. Não só limpeza nem nada assim, ela toma conta das meninas e tudo, não deixa ninguém entrar. Uhum. E aí é God, ela se chama de God. Uhum. É uma mulher, assim, uma minazinha bem pequenininha, assim, com orelhas de gato, só que você vê que ela é velha, mas ela parece ser nova. Uhum. E os diálogos dessa personagem são fantásticos, são muito engraçados. engraçados. Ela tá sempre tirando um sarro, tipo assim, ela tá sempre querendo alguma coisa. É, se alguém quer entrar ou quer trocar de dormitório, quer fazer alguma coisa, ela fala, ah, eu queria tanto uma televisão de 50 polegadas de LCD. Aí ela vai e pede. Aí ela tem um cachorrinho, que é o Yonakuni, se eu não me engano é Yonakuni-san, que ele fica com uma roupinha como se fosse de faxineiro também, com um lençozinho sobre a cabeça e tudo. É muito engraçado. Tipo assim, sempre sempre humor nonsense, assim, sabe? Tipo, coisas que não fazem sentido, mas são engraçadas. É bem legal, é bem divertido. É Shaft, né? Você vê que é aquele humor que não para nunca. É sempre tem umas coisas bem diferentes que você não encontra com outros estúdios. É bem legal. A segunda temporada tá bem animada? Tá legal? Tá bem animada, bem próxima da primeira, bem próxima mesmo. Porque o Shaft com dois animes na mesma temporada, né? Talvez eles não consigam manter o ritmo aí com os dois. É. Não, mas é. Tá tranquilo, tá tipo. O traço tá bem próximo da primeira temporada, só que um pouco melhor, né? Um pouco mais colorido, pelo menos, né? Um pouco mais digital. Uhum. E é mais do mesmo. É, os mesmos personagens, por enquanto. Parece que depois vai chegar mais gente, novos personagens. Mas aí no primeiro personagem mostra de novo a God lá, que é a mais engraçada do anime. Aí ela pede, dessa vez, tem um padre que gosta da Maria. Uhum. E aí ele quer entrar no dormitório e ela fala, ah, eu queria tanto uma TV 3D. E aí ele aparece com a TV 3D. E ela, ah, mas aí eu não consigo assistir os Blu-ray, eu preciso de um aparelho de Blu-ray também. Aí ele vai pedindo, ele vai dando várias coisas pra ela. Mas é bem engraçado. Assim. E o diálogo dela. E a menina que é a principal, ela tá sempre viajando nas outras garotas, entendeu? Porque ela fala que os pais dela, o pai dela era o professor nesse colégio e a mãe dela era uma aluna. E eles se conheceram lá. E ela fala que ela quer encontrar uma garota especial pra ela viver o resto da vida. Então Ela tá sempre viajando com alguma garota. Ela tá sempre fantasiando. E aí ela começa a se imaginar a menina de biquíni e tudo. E aí sangra litros pelo nariz, assim. Sempre acaba com ela no chão, com a poça de sangue em volta. É bem engraçado. Vale a pena. Legal, eu acho que pela temporada é isso, né? Se ficou faltando o Sekai Hatsukoi, que eu não sei se deu pra gravar com a Tampo. Esse eu quero gravar com ela, então talvez saia ele sozinho, um bloco rapidinho de 5, 10 minutinhos no meio do próximo programa, não sei. Ou então nesse mesmo, vai ver, já passou e eu não tô sabendo. É que eu quero gravar com a Tampo porque a gente pode até comentar, mas a gente não vai conseguir adicionar tanto quanto falar com ela, que já tá mais acostumado com o meio, conhece a obra original e tudo mais, pode comentar com muita mais propriedade do que a gente. E mas é isso, né? Até semana que vem. Até a próxima. Esse GQS, quem tá ouvindo já tá sabendo que ele vai sair um pouquinho. Que ele saiu um pouquinho atrasado, né? É, não sei quando, não faço ideia. Mas provavelmente a gente ainda vai ter mais alguns atrasos. Vai sair toda semana, só que alguns dias atrasado, até a gente conseguir. Eu conseguir me normalizar aqui em São Paulo. E aí a gente volta a sair todo final de semana direitinho, sem grandes problemas. Uhum. Então, tchau, pessoal. Semana que vem. Tchau, um abraço pro Living, se ele não ficar triste. Pois é. E eu vou continuar perturbando ele pra ele gravar blocos, né? Também não sei se esse programa vai ter um bloco dele. Uhum. É, vou continuar perturbando ele pra ele participar de alguma forma.